efetuar. Opera em nós o querer, Senhor. Derrama em nós a fome pelo Senhor. Ô Espírito Santo, que em nome de Jesus não seja necessário que passemos por tribulações sobre tribulações para poder buscar a face do Senhor. Que em nome de Jesus nós sejamos aqueles filhos que voluntariamente procuram estar com o Senhor. Aqueles filhos que se interessam em ficar com o Senhor. Aqueles filhos que não ficam em casa com o coração distante, nem os que vão e ficam com o coração na saudade. Nós queremos que o nosso coração esteja em Ti enquanto estamos com o Senhor. Nós queremos ser os filhos que ficam em casa, mas com o coração em Ti. Ô Pai, em nome de Jesus. Como o Senhor disse ali naquela parábola, naquela história, com o filho que ficou em casa, o Senhor disse, mas se você ficasse em casa, porventura tudo que é meu não é seu? Nós queremos aproveitar, curtir, nós queremos deleitar no que é teu e é nosso. Porque nós somos para o nosso amado e nosso amado é para nós. Nós queremos isso, nós queremos aproveitar da morte daquele bezerro que simbolizava o Senhor ali naquela parábola. Nós queremos usufruir da intimidade com o Senhor. E o que nós não queremos, que o Senhor nos faça querer em nome de Jesus. Porque não há outro caminho, não há outra palavra, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu preciso disso, nós precisamos disso, Senhor. Que o Senhor seja o eixo, seja o centro da nossa vida. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor. Hoje, dia 21 de maio de 2017, nós estamos juntos aqui na Vida Nova para poder crescermos na Palavra de Deus. E eu quero que você abra, por favor, a Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Deus é bom. Amém, amados? Todos acharam aí? Atos 9, 31. Ô Pai, tira todo o formalismo do nosso coração. Nos faz, em nome de Jesus, Senhor, aproveitar a Tua presença, sem burocracia, sem formalismos. Nós queremos ir à Tua unção, liberdade do Teu Espírito Santo. Amém, amados? Diz assim, assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo, crescia em números, ou se multiplicava. Amém? Vamos orar, ore comigo em nome de Jesus. Senhor, nós queremos e precisamos viver isso aqui. Senhor, eu talvez não conheça outro texto tão singelo, tão resumido, tão pequeno, que seja tão abrangente, tão extenso e tão significativo. Ô Senhor, em nome de Jesus, que possa se dizer isso à tua igreja hoje aqui em Itabuna. Possa se dizer isso de nós aqui em Vita Nova, em nome de Jesus. Ô Pai, nós precisamos que o Senhor venha impactar nosso coração agora. Que o Senhor venha, Senhor, abrir, expandir agora a nossa mente, expandir o nosso foco em Ti, para que nós possamos ser tocados, movidos, envolvidos, impactados, inspirados nessa palavra. Que toda mornidão, que toda apatia, que toda tristeza, que toda confusão se renda agora à tua palavra. E nós possamos ver ela nos impregnando, e ela entrando em nossos corações, ela se misturando conosco, e nós sendo um com a tua palavra e ela conosco. Faz assim conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém ou não? Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Eu já visitei algumas igrejas grandes para aprender, e também algumas igrejas pequenas para aprender também. E estudando, tem vários livros sobre crescimento de igreja, multiplicação de igreja, em todas as visões, denominações que você imaginar. E é um tema que, no seminário, eu fiz o seminário e depois fiz a faculdade teológica. E no seminário, que se presume que é um ambiente mais piedoso, mais espiritual, se fazia muita crítica a respeito desse termo, crescimento de igreja. Eles diziam, a igreja cresce quem é o Senhor, principalmente por ter feito o seminário presbiteriano. É o Senhor que dá o crescimento. A gente não tem que fazer nada. Basta a gente ser honesto, sincero, fiéis ao Evangelho, termos uma vida casta e Deus vai multiplicar dentro, vai trazer as pessoas à igreja. E eu me contentava com aquele discurso, afinal de contas era muito piedoso, puro, puritano. Só que eu fui percebendo com o tempo e fui conhecendo uma série de homens de Deus. Muitos deles abriram o coração para mim, ambiente de consultório ou de gabinete, e eu via que eram homens extremamente fiéis ao Senhor. Mas a obra que eles tocavam não prosperava como a vida espiritual pessoal deles. E aí eu comecei a perceber que, embora tenha muita gente que não tem nenhum compromisso com Deus e as igrejas crescem, será que não há um caminho bíblico para que nós possamos ver a multiplicação dos santos, as pessoas sendo salvas e a igreja sendo multiplicada? Será que não existe um caminho maduro, equilibrado, que nós possamos ficar firmados e fincados na palavra, termos uma vida piedosa, reta, santa, e também vermos as multidões acontecendo no meio da igreja? Porque é isso que acontecia em Atos. Estudando sobre a igreja, outro dia eu li uma frase que dizia assim, o futuro da igreja está no seu passado. A esperança da igreja está em como ela era originalmente, essencialmente. Então eu comecei a identificar alguns princípios bíblicos que podem nos levar a um crescimento, primeiro, espiritual, e, por conta disso, numérico, de mais irmãos que se rendam ao Senhor. Você está comigo aqui acompanhando? Diga amém. Agora, onde reside o grande problema? O grande problema reside numa inversão da ordem bíblica de como é que uma igreja cresce. Vamos ver aqui como que o texto diz, versículo 31. Assim, pois, a igreja em toda a Judeia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Amém? Qual é o grande equívoco? O primeiro equívoco, falando sobre o crescimento saudável da igreja. Sobre isso que eu quero falar hoje. Pode repetir comigo? O crescimento saudável da igreja. Mais uma vez, o crescimento saudável da igreja. Nesses congressos que eu fui e gosto de ir, inclusive quero ir em um em setembro, não sei se será possível. Muitas pessoas iam com a intenção equivocada. Elas queriam estratégias de multiplicação. E como eu não escolhi nenhum congresso fajuto, eu escolhi de pessoas que eu já tinha lido alguma coisa, ouvido e sabia que tinham boas referências, muitos desses que chegavam no congresso, nesses congressos, se decepcionavam. Porque eles chegavam lá e achavam que eu vi somente estratégias de inchaço da igreja. Só que o que eu ouvia lá, graças à misericórdia de Jesus, embora tivesse também estratégia sobre crescimento, era o como que a igreja tem que viver para que a gente viva uma consequência do crescimento da igreja. Ok? Então o primeiro equívoco é quando você quer, preste atenção, quando você quer expandir qualquer área da sua vida, ou a igreja, ou a sua família, preste atenção, e o seu foco, o seu objetivo está equivocado. Se um pastor quer que a igreja cresça só numericamente, eu digo a vocês, você não é modesto, irmãos, eu sei fazer. Eu sei fazer porque tem os manuais, já fui para os congressos, sei um pouquinho de psicologia. O problema é que se a intenção for só fazer a igreja crescer numericamente, nós vamos ir de contramão, nós vamos ser aversos àquilo que a Bíblia ensina sobre o que deve ser feito para que a igreja venha a crescer. Você está comigo aqui? Amém ou não? Então, primeira coisa, se eu quero crescer profissionalmente, eu preciso me capacitar para isso, para que meu crescimento seja sustentável. Você já pensou o risco que você corre se você resolver, quer ganhar mais, quer trabalhar no emprego que lhe pague mais, e você persuadir alguém, fazer curso de como se portar bem numa entrevista de emprego, pescar na internet, porque é crime, como se responde o teste psicológico para você chegar lá e passar no teste da empresa, e de repente você foi contratado para um cargo mais elevado. E agora? Vai fazer o que lá? Como que vai ser? Como vai ser sustentável o seu crescimento? Outro dia eu estava na fábrica de Alex e disse: quando é que você vai ter sapato de salto? A varacha está com anos já. Aí ele falou: pastor, eu tenho que crescer de forma sustentável. Eu tenho que ter know-how para isso. Eu tenho que treinar os funcionários para isso. Eles têm que ter uma expertise, uma experiência, para até chegar o dia do sapato de salto. O problema é que a gente, como igreja, não pode botar um salto antes da hora. Ou seja, a gente não pode subir no salto antes da hora. Não dá para você casar com uma moça porque você gosta dela e namora 3 meses. Porque vai ser difícil depois sustentar o relacionamento. Não dá para a gente chamar, fazer um evento gospel, botar uns 2 cantores famosos, ir para um estádio ou para um evento, lugar grande daqui, e aí botar lá e dizer: olha, nós somos a igreja tal, vamos lá, venha comigo. E aí alguns gatos pingados, alguns desgarrados de outras nações vêm e incham o lugar. O que vai acontecer depois? Então, estudando onde, como as igrejas que crescem e prevalecem de forma saudável acontecem, eu fui descobrindo algumas coisas. Primeiro, você não pode botar o carro diante dos bois. Se eu quero viver qualquer tipo de crescimento da minha vida, eu tenho que ter um tempo de incubação, de oração, de investimento, para que aquilo seja sustentável. Amém ou não? Olha aí o que o seu texto da palavra de Deus diz. Vamos lá? Olha só. Versículo 31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Já que a gente não vai começar pelo final, ou a gente vai dizer assim: poxa, nossa igreja já tem tanto tempo, já tem 7 anos com o nosso pastor aqui, e aí a gente não está crescendo mais. Isso é uma coisa que deve nos afligir, sim. A gente tem que orar por isso, sim. Não é? Não dá para a gente fazer 10 anos e a gente não ter nem os 300 irmãos congregando. É uma vergonha. Faltou, erramos em algum lugar. Porque uma cidade como Itabuna, carente do evangelho, tão violenta, precisa de Deus. E a gente, como igreja, não vê isso acontecer, tem alguma coisa errada. A minha alegria é a gente estar investindo em algumas frentes que são o que a Bíblia ensina, embora a gente precise melhorar muito. Está comigo ainda? Amém? O jeito errado a gente já sabe, certo? Ficar se cobrando, querer inchar, ficar chamando irmãos de outras igrejas para congregar com a gente. Esse é o jeito errado. Vender cura, vender bênção, teologia barata, ensino barato, isso incha a igreja. Pregar a palavra não é contrário ao crescimento da igreja, que é outro grande erro. Alguns irmãos dizem: a nossa igreja não cresce porque somos bíblicos. Nossa igreja não cresce porque nós não estamos maduros o suficiente para colher os frutos. Quando a gente investe na maturidade, os frutos vêm, porque é essa ordem que a Bíblia diz, resumindo a palavra de hoje. A igreja cresce quando cada irmão é responsável pelo seu chamado e pela multiplicação da igreja. Mas vamos ver isso aqui na ordem. Você quer ouvir? Diga amém. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Judéia, Galiléia e Samaria. Isso lhe faz lembrar alguma coisa? Isso lhe faz lembrar alguma coisa? O id, lá em Mateus 28, 18, diz assim: indo, pois... Abre aí, Lucas, por favor. Mateus 28, 18. E eu fiz até um acróstico para o id. Id, I-D-E. Introduzir, discipular e enviar. E vamos trabalhar isso aqui com o tempo. Introduzir a pessoa ao evangelho, o evangelho à pessoa, discipular e aí dar o serviço, enviar para ela poder ganhar outros, amém? Então, id é introduzir, discipular e enviar, mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Abriu aí, Lucas, leia com aquela sua voz, que só você tem. Aproximando-se, Jesus falou-se, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, abrem Lucas, abrem Atos, no comecinho. Quem achar primeiro vai ganhar o doce. Quando Jesus... Em Atos, Lucas repete, só que ele acrescenta o caminho. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judeia, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, Judeia e Samaria. Irmãos, é lindo demais. Jesus diz, Jerusalém, Judéia e Samaria. E aqui diz, e assim pôs a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A Galiléia era uma macro-região, e você tinha, no mesmo lugar, você podia chamar, dependendo do lugar, Judéia ou Galiléia. Ok? Então, primeiro lugar para a igreja crescer é não se conter onde está. Amém? Primeira regra para a igreja crescer é, em obediência, não se conter aonde está. Por exemplo, nós temos 3 núcleos ativos, mas temos gente competente, já poderíamos ter 10. Ok? Eu estava lendo um livro esses dias e o autor dizia assim: eu costumo ler 3-4 livros de vez, então às vezes eu não sei qual é o livro que eu estou lendo. Mas o autor dizia assim: apontar fogo, preparar. Aí ele foi explicar o que era apontar fogo, preparar, porque a gente é acostumado com o quê? Preparar, apontar fogo, não é assim? Preparar, apontar fogo. Ele dizia preparar fogo. E aí ele foi explanando sobre isso, ele dizia assim: olha, se você esperar que todas as circunstâncias estejam perfeitas para você empreender, você nunca vai empreender. Nada. Você nunca vai ter filho, você nunca vai casar, você nunca vai expandir em nada. Então, qual é a ideia? Onde a gente está hoje? Nós temos 3 núcleos. A gente vai esperar o quê para ter mais? Eu vou esperar que tenha pessoas tão preparadas quanto os líderes que já são líderes do núcleo? Claro que não, porque um dia eles não foram tão preparados quando eles receberam os núcleos. Se eles esperassem, inclusive, um pouco anterior a esse texto, diz que a igreja era perseguida a tal ponto que só ficou em Jerusalém os apóstolos, nem fala os discípulos, o grupo mais restrito ainda, os apóstolos, só os apóstolos. Presta atenção, a pergunta é: o que nós precisamos para expandir como igreja? A parte do bom ensino teológico, do rigor moral, do exemplo, da organização espiritual, eclesiástica, básica, que a gente pode não ter muitos ministérios, mas a gente tem todos que a Bíblia orienta que a igreja tenha. Os demais são bênção, vamos ter, mas os básicos a gente tem. Então, qual é a ideia? Primeiro, partir de onde está. Não podemos esperar que a gente tenha uma mega estrutura, pessoas super preparadas para fazer uma obra que Jesus disse que qualquer convertido, batizado, que tem o Espírito Santo, podia fazer. Amém ou não? Outra coisa, olha o que diz. Diz assim, repare. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz. Vou chegar na paz daqui a pouco. Mas diz assim, assim, pois, a igreja em toda a Judéia. Você sabe que quando a gente lê a igreja aqui no Novo Testamento, a gente está falando dos grupos de irmãos que se reuniam embaixo do nome de Jesus. Amém? Você sabe quem descobriu essa forma de expansão e está aterrorizando o mundo? Os muçulmanos. O que é uma célula terrorista? O sujeito passa um tempo de treinamento, depois ele sai dali e vai para um lugar do mundo. No lugar do mundo que ele chega, ele conquista outras pessoas para a fé islâmica, convence ao radicalismo, prepara as pessoas, espera uma ordem para poder agir. E alguns chamados lobos solitários já têm uma ordem de não esperar uma ordem. Eles aprenderam isso com quem? Eles estão fazendo o contrário da gente. Eles conseguem recrutar pessoas para se matarem e a gente não vai conseguir recrutar pessoas para trazer vida para os outros? O que é que está acontecendo com a gente? Sabe por que eles conseguem? Porque é a prioridade da vida deles. E não tem sido a nossa prioridade de vida fazer discípulos. Irmãos, Jesus diz em Mateus 28, 18, eu só vou estar com vocês se vocês fizerem discípulos. Por que é que nós lamentamos tantas faltas? Você quer ser uma pessoa completa, você quer ser uma pessoa plena, ainda vai ter alguns quereres, mas você vai ser pleno, porque o mais importante que você tem, sirva a Jesus. E faça parte da igreja como ele ordenou, não é como Tiago ordenou. Qual a direção básica de Jesus sobre minha função na igreja? Ser pregador, ser apóstolo, ser presbítero, ser pastor, ser ministro de música, ser da portaria, ser da tesouraria? Não, é fazer discípulo. Ah, mas eu não tenho tempo, não tenho jeito. Então você vai lá perguntar a Jesus se ele libera você dessa missão. Vá lá, conversa com ele, puxa a cadeira, chama Jesus para ter um papo. Diga assim, é o seguinte, eu sou um pouco tímido, eu queria que o Senhor me liberasse de fazer discípulos. Porque eu já tenho uma idade, porque eu não tenho idade, porque eu tenho empregado, porque eu estou desempregado, porque eu estudo, porque eu não estudo, porque eu tenho estudo, porque eu não tenho estudo, porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não estou plenamente saudável, porque eu estou super saudável, eu quero curtir minha juventude. Você senta com ele, se ele liberar você, eu lhe libero também. Está na benção. E aí a igreja fica que nem o pastor vira um palhaço, a igreja vira um circo, porque precisa atender emocionalmente as pessoas que estão vazias de significado, porque não estão fazendo o que as constitui, que é fazer discípulos. Então eu desafio você a, primeiro, comece de onde você está, preparar fogo. É preparar, apontar, se demora muito apontando. E você aprende fazendo. Amém ou não? É assim. Por que é que a gente burocratiza tanto? Eu lembro que eu fiz parte de uma igreja muito séria, que eu amo, amo demais. E olha como é que se fazia um pastor. O sujeito descobria a vocação. Aí ele ficava um ano sendo experimentado pela igreja. Depois de um ano, ele ia para o seminário em outra cidade, provavelmente, estudar mais 3 ou 4 anos. Depois ele voltava mais um ano para poder fazer um tempo de prova, para depois ver se ia ser aprovado para ser pastor. O cara já desviou, o cara já arranjou uma namorada no seminário lá na outra cidade, ficou por lá e foi. Eu lembro que eu era de uma igreja muito rica em Salvador, rica literalmente, e quando eu descobri a vocação, eu podia ter ido para qualquer centro do Brasil. Eu acho que se eu insistisse, eles me mandavam até para qualquer centro do mundo para estudar. Eles gostavam muito de mim, né? Fui bem orientado pelo meu pai, então pregava já adequadamente. Mas aí, e aí, você vai para qual seminário? Eu podia ir para o Underjump na Mackenzie, podia fazer teologia na Mackenzie, podia fazer psicologia e teologia no Mackenzie, eles pagariam para mim. E aí eu disse, eu quero fazer o seminário presbiteriano Franz Schneider, que era um pequeno seminário que tinha lá em Salvador. Muito bom, muito rigoroso, mas pequeno. Mas por que você não vai então para São Paulo? Por que você não vai para Recife? Porque, eu falei, porque eu aprendo tanto ou mais com a igreja do que com o seminário, embora eu ache o seminário importante. Porque eu queria aprender a fazer discípulo. Em seminário não se aprende a fazer discípulo, não tenho nada contra seminário, mas você aprende a fazer discípulo é fazendo discípulo. Amém ou não, irmãos? Então, comece de onde você está. E eu estou dizendo isso para você, receba como palavra de Deus. Comece de onde está. Se você esperar melhorar, melhorar, melhorar, para poder comunicar o amor de Jesus para alguém, para cuidar de alguém, você não chega lá. Quem não pode? Se você tiver alguma doença moral que você não conseguiu ainda se libertar, algum pecado deliberado. Você é ladrão, se você é fornicador, pedófilo, homossexual, aí você não pode. Tem que tratar mesmo. Mas você já é um cara, uma mulher convertidos. Já são discipulados. Já foi batizado. Não precisa nem ser batizado para evangelizar. Mas às vezes seu currículo é invejável. Na fé. E aí a pergunta é, você já faz aquilo para qual foi chamado? Ainda não, não estou pronto. Não é preparar, é apontar, preparar e fogo. É apontar e fogo. Há uma prova disso aqui no próprio livro de Atos. Vocês estão me entendendo, amém ou não? Amém. Vamos lá. E aí dizia assim, assim pois a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, eles obedeciam imediatamente, eles tinham paz. Que tipo de paz você acha que eles tinham? A paz não era não serem perseguidos, pelo amor de Deus. Eles eram perseguidos pelos judeus, pelo Império Romano. Eles tinham delatores na própria família, porque muitos deles eram da fé judaica convertidos. Que nem os muçulmanos hoje, que o pai descobre que ele é muçulmano, vai lá, corta o pescoço dele. Isso é o que mais tem na Arábia Saudita, Emirados Árabes, no Egito. O que mais tem é isso. Na Líbia, na Nigéria. Matam na hora. Descobriu que o menino é cristão, já mata o menino. E às vezes é o pai que mata. Então, vamos parar um pouquinho. O diabo, ele trabalha com engano. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Quem você acha que é mais interessado em lhe convencer da sua incompetência? O diabo. Então, se você não tem um pecado moral deliberado, você tem condição de ganhar pessoas para Jesus e pronto. Amém ou não? Quer um exemplo? Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Todas as denominações evangélicas louvam a memória dele, porque era um sujeito muito de Deus, pregava muito bem, escrevia muita teologia. A bibliografia dele diz que ele tinha uma depressão tão profunda a depressão dele, não tinha antidepressivo naquela época, as pessoas iam no quarto dele, arrancavam ele da cama, à força, levavam ele para a catedral e largavam ele em pé no púlpito. Não estou dizendo que foi adequado isso, mas ele abria a boca e ganhava milhares de almas. Não precisa tanto, eu só estou usando isso como ilustração, de que dentro das suas dificuldades, você só precisa ter um princípio de respeito à sua saúde, mas isso não pode ser ao ponto de você não se empenhar em fazer o que é básico para a sua fé. Gente, não adianta orar, fazer campanha, fazer jejum, subir no monte, fazer parte do ministério, se você não cumprir o básico, que é ganhar e treinar e batizar pessoas, pelo amor de Deus, quando que a gente esqueceu disso? Foi a única coisa que Jesus exigiu para a igreja. Ganhe, ensine a guardar e batize e envie. É isso, o resto que a gente faz é camisa de botão, púlpito, microfone, isso é tudo coisa que a gente inventou. O evangelho genuíno e verdadeiro é esse que a gente tem que voltar. E ele é simples. Muito simples. Então, parta de onde você está. Faça o que você pode. Meu pai conta uma ilustração de um grande tocador de violino que ele tocava e cortou, quebrou uma corda, quebrou duas, quebrou três, só tinha a última corda, ele acabou o concerto e aí perguntaram para ele, você... Como que você? Porque você não parou, as cordas quebraram. Ele falou, a gente faz música com o que nos resta. E foi aplaudido. Então, não estou dizendo para você se acabar, para você adoecer. Estou dizendo que todos têm alguma condição. Então, use a sua condição para fazer o que é básico. Senão você fica andando em círculos. Amém? Vamos lá. Assim, pois, a igreja em toda a Galiléia, Judéia e Samaria tinha paz. Essa paz aqui não é falta de perseguição. Essa paz aqui, sabe o que é? É uma paz de satisfação. Você já teve a paz de satisfação de colocar a cabeça no travesseiro e dizer, glória a Deus, fiz o que tinha que ser feito? É a paz de satisfação. É a paz de dever cumprido. É a paz de fazer o que tem que fazer. E glória a Deus quando nos falta paz por não fazermos o que nós deveríamos ter feito. A Bíblia diz que Deus preserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Qual o propósito do crente? Adorar a Deus e amar o próximo. Como se ama o próximo? Anunciando, ensinando a guardar todas as coisas e batizando no Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo discípulo. Servindo, curando, ministrando. Então, meus amados, preciosos irmãos, conheci pessoas ricas e pobres nessa minha curta vida, que vai ser longa. Eu garanto a vocês que os mais realizados eram aqueles que cumpriam o chamado de Jesus. Esses são os mais ricos. Eu lembro da minha avó tão pobre e saía contra a mulher tão pobre. Elas duas, naquela Massaranduba, Lopes Truvão, Cidade Baixa ali, nos Alagados. E tinha um dia da semana que elas saíam, um ou dois, não lembro. Um dia ela visitava, o outro dia ela evangelizava. Gente, aquela mulher tinha tudo para desistir da vida. Traída por meu avô, humilhada. Meu avô botou a rapariga dele, como diz aqui em Salvador, uma casa quase colada com a de minha avó. Desculpa, aqui na Bahia, perdão. Lá em Salvador, porque é memória, né? Eu estava falando de Salvador, me perdoe. E ele botou a mulher para morar e era minha babá. Como um cara tão pobre como eu podia ter babá? É porque tinha um outro motivo para eu ter babá. E ela saía, e ela ia aos hospitais visitar, e ela ia aos enfermos visitar, e ela ia falar do amor de Deus. Um dia, uma mulher rica da igreja, Geronilda Miaki, parece era o nome dela, já morreu, já está com Jesus. Ela falou assim, todos temos que trazer uma oferta para o Senhor, como que você vem à casa de Deus e não traz uma oferta? Olha, a igreja batista tradicional. Ah, ela ficou tão aflita, porque ela não tinha dinheiro. E ela ficou aflita, aflita, aflita, aflita com aquilo. E ela começou a lavar roupa. E com o dinheiro que ela lavava, ela ofertava. Porque eu conhecia uma pessoa que não colocava empecilho em viver a obra de Deus. Por mais escassa que fossem seus recursos. Ela tinha escassez afetiva. Ela tinha escassez cultural. Aprendeu a ler, só fez, acho que foi até o primeiro ano. Ela tinha escassez teológica. Porque a gente tinha um certo ensino, mas como ela era, de certa forma, ignorante, então não pegava muita coisa. Ela tinha uma escassez afetiva. Ela tinha uma escassez social. Ela tinha uma escassez familiar. Criava dois filhos que não era dela, eu era um deles. E ainda assim ela saía para ganhar alma e cuidava das almas. E era caridosa. Eu não sei como é que ela preparava aquele saco de comida para dar para a mendiga toda semana lá em casa. De onde ela tirava, eu não sei. É porque, como diz o pastor Márcio, quem ama sempre tem para dar. Então, não espere ter uma vida perfeita, uma família perfeita, uma saúde perfeita. Comece. Ponha isso como uma meta, um padrão. Eu vou, em nome de Jesus, ter a paz com o Senhor de que estou atendendo ao chamado dEle, mesmo na minha limitação. Amém ou não? Sendo edificada. Glória a Deus. Quando a igreja faz o papel dela, ela é edificada. Quinta-feira eu estava aqui no Talmidim, pouquíssimas pessoas vieram. Eu, diante de Deus, estou cumprindo meu papel. Quem não vem, eu lamento porque não veio. Certamente teve alguma coisa mais importante para fazer. Tudo bem, às vezes é profissional, às vezes estava muito cansado, exaurido, mas às vezes simplesmente não estava afim. Eu não sei o que é, não quero lhe acusar, você sabe como eu sou muito cuidadoso para falar como eu estou falando hoje. Mas não dá para poder a gente estar aqui, ministrando sobre princípios de Deus, que vão lhe ajudar a você liderar sua família, sua vida pessoal. E a gente vê 3, 4 irmãos. Irmãos, eu tenho convites para grandes igrejas, para ganhar 5 vezes o que eu ganho. Eu estou aqui porque eu amo vocês, e porque eu tenho um chamado. Amém ou não? Amém. Pastores, diversos amigos meus falam, o que é que você está fazendo nessa igrejinha? Eu digo, eu sou chamado, meu amigo, eu amo meu rebanho. Agora eu quero que seja recíproco. E eu sei que vocês me amam, mas eu preciso que vocês amem o ensino, o crescimento. A igreja era edificada porque cumpriu o seu papel. Se você vê uma igreja edificada, madura, é porque ela está cumprindo o papel. Amém ou não? Um dia a gente vira crente, irmãos. Um dia eu me converto. Andando no temor do Senhor. Irmãos, Não tem como a gente pensar em igreja crescer se cada crente não fizer o seu papel, se cada crente não entender que o grande motivo da conversão não é o pote de ouro no final do arco-íris. Eu lembro que estava fazendo uma caminhada na Chapada, e aí eu estava caminhando. Eu não lembro se foram duas histórias e eu junto em uma só, mas não importa. Tome como uma parábola. E eu estava caminhando, é uma caminhada íngreme, é uma montanha que você sobe, depois anda quilômetros na queda Glass, na Cachoeira da Fumaça. E aí tinha uma estrangeira. Eu não vou dizer que era argentina por causa de xenofobia. Mas já falei. Eu sei que o seu Roberto deu uma risada ali atrás. E aí, a Argentina foi a trilha todinha. E aí vai ter água lá. Como é que é a queda? E com aquele caçanhol dela, difícil de administrar, né? E vai ter, eu soube que é maravilhoso, hein? Olha lá, vai ter. Aí o guia falou assim, gente, vocês têm que aproveitar a caminhada. Vocês só olham para o chão. A caminhada é muito linda. Nós estamos numa época que não chove muito. Pode chegar lá e não ter água. Ah, meu amigo, aí pisou no calo da Argentina. A mulher reclamou a caminhada toda. Chegou no final, a praga que ela rogou, que estava seca a cachoeira e não tinha água. Não sei de onde o guia tirou um balde para poder jogar a água, para ela ver a água subindo de novo. Gente, pelo amor de Deus. Não curtiu nem a caminhada, nem o final da caminhada. Tem crente que pensa que está na igreja para ir para o céu. Ou para não ir para o inferno. E não curte a caminhada. Gente, a igreja, o primeiro nome que a igreja recebeu não foi cristão, nem igreja, foi os do caminho. Foi os do caminho, por quê? Porque eles curtiam viver o evangelho no dia a dia, de casa em casa, no partir do pão, na convivência. Essa era a graça do evangelho e é ainda até hoje. Você pode dizer assim, ah, mas eu queria receber mais carinho dos irmãos. Se você não está recebendo carinho o suficiente, porque Deus achou que estava na hora de você dar carinho e não ficar murmurando porque não recebe. Escreve o que eu estou dizendo. Ao invés de reclamar, você diz, ah, entendi, o pastor, olha, o Espírito está me lembrando. Se eu não estou sendo cuidado assim, mas não estão me procurando, é porque Deus achou que eu estava pronto para cuidar dos outros. Não vou ficar carente porque não vem até mim, não. Eu vou aos outros, porque é a melhor forma de curar a carência. Amém ou não? Então, amados, preciosos, eles caminhavam, isso é maravilhoso, isso é tão maravilhoso. Eles andavam no temor do Senhor. Andar no temor do Senhor é um temor que não está reservado a um momento, a um lugar. É um temor que ele é vivido em todos os lugares, em todos os momentos, principalmente dentro da sua mente. No que você pensa, no que você planeja, no que você deseja, no que você não diz com sua boca, mas diz com seus pensamentos. Está comigo? Diga amém. Amém. Andar com o Senhor é honrá-lo em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todos os momentos. Na hora que está tendo problema com a esposa, com o marido, com o filho, então você para e diz, espera aí, eu tenho que ser piedoso, eu tenho que andar com o Senhor agora. Eu não posso falar o que eu quero, porque o submisso faz o que não quer, quando não quer e com quem não quer. Isso não é uma punição, porque nós, depois que fazemos a obra de Deus, e a obra de Deus, irmão, não é para a África, não. Para aqui um pouquinho. A gente pensa que fazer a obra de Deus é ser pastor, é ir para a África, é ser missionário. Ô, meu irmão, fazer a obra de Deus é você imitar Jesus em todos os lugares. Essa é a obra de Deus. Então, que nós possamos andar no temor do Senhor. Temor aqui não é medo. Temor é o princípio da sabedoria. Se você anda no temor do Senhor, você vai ser uma pessoa sábia. Quando você abrir a boca, vão jorrar águas vivas e outras pessoas vão ser conquistadas. Eu tenho dito, se a gente quer viver um resultado da Igreja de Atos, a gente, eu inclusive, tenho que me empenhar para viver a vida que a Igreja de Atos vivia. Qual é o seu nível de compromisso? Qual é o meu nível de compromisso? Qual é o seu compromisso com a fé? O seu compromisso é facilmente demonstrado com as suas atitudes e não com seus planos, e não com as suas ideias. O que mostra um compromisso são as atitudes. Quando um piloto sobe num avião e ele ganha uma velocidade de decolar, ele então diz à torre: torre, estou comprometido. E a torre já sabe que aquele avião vai decolar voo. Vai decolar, vai levantar voo. Irmãos, a gente tem que ver o evangelho numa forma que nós sejamos comprometidos. Que não dê mais. Sabe o que é comprometido? Ou ele decola, ou ele acaba com o avião e mata todo mundo. Não dá para frear mais. Se ele tentar frear nessa situação, acontece como o avião da TAM. Vocês lembram que tentou voltar a arremeter na hora de decolar e morreu quase todo mundo? Todo mundo, não lembro? Morreu todo mundo? O problema é que a gente não quer uma velocidade de cruzeiro porque a gente não quer ficar comprometido, porque quer poder voltar atrás e fica nessa, chove e não molha. Mas se eu e você ganharmos uma velocidade e dizermos assim: estou comprometido, torre. Ah, meu amigo. Aí agora é com o Senhor, meu irmão. Amém ou não? Então, queridos, esse compromisso ele não é medido pelo que você acha ou sabe, mas pelo que você faz. E por fim, para a gente terminar, eu vou sair correndo que eu vou pregar ali para os irmãos em outro endereço. Eles andavam no temor do Senhor e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Então a ordem da multiplicação é essa: a gente obedece onde a gente está. A gente não espera ser pós-graduado, ter 30 anos de crente, ter feito curso disso, curso daquilo. Não, a gente começa da onde a gente está. A gente começa em obediência. A gente tem a paz de saber que tem feito melhor e não tem feito menos. A igreja é edificada com isso. Nós temos o temor do Senhor em todas as nossas atitudes. E aí o Espírito Santo se responsabiliza pelo crescimento da igreja. Uma vez eu ouvi de um pastor de uma grande igreja, ele disse assim: vocês... Não, eu li isso. Ele disse assim: como você quer que sua igreja cresça? Onde vão ficar as crianças? Quem serão os professores? Como serão batizadas as pessoas? Não ore para a igreja crescer se você não tiver o mínimo de estrutura. E quando eu digo preparar e atirar, é porque a Vida Nova já tem. Talvez eu seja um pouco tímido em delegar para vocês algumas coisas. É porque o ministério é tão caro e tão precioso que as pessoas que devem querer fazer as coisas. Eu sei que é uma questão de humildade muitas vezes, mas às vezes é um orgulho disfarçado de humildade. Não vou me oferecer porque pode dar errado, eu vou ficar com vergonha. Vamos ficar de pé e orar. Senhor, obrigado por tua palavra maravilhosa e poderosa. Que em nome de Jesus, seu Espírito Santo, age em nossas vidas poderosamente, para que nós possamos viver tudo, tudo, tudo, tudo que o Senhor tem para nós, plenamente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique de pé, nós vamos adorar o Senhor. E ore por mim que eu estou ali pregar aos irmãos da Igreja Batista. Amo vocês, viu? Paz. Vamos louvar o Senhor. Antes de começarmos esse período de louvor, vamos orar pelo nosso pastor, para que Deus possa usá-lo poderosamente lá onde ele está indo pregar, como usou para falar conosco aqui nessa noite. Amém? Não estranhe, irmãos, onde o Espírito de Deus está e a liberdade. E hoje, aprovei o Senhor fazer dessa forma. Amém? Primeiro a ministração da palavra, para depois louvarmos ao nosso Deus com louvores. Vamos orar. Pai Santo, nós bendizemos ao Senhor nessa noite e queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como tem sido